Então, a próxima música dele talvez não toque. É meio contraditório, mas... Porque é o seguinte, eu descobri no Twitter que um cara aqui de Ribeirão fez uma versão para essa música, que chama Bosta Nova. E eu só vou tocar ela hoje se ele estiver aí, lógico, ele vier cantar. Então a gente não vai tocar ela. Eu canto ela em outro tom. Ah, é? Qual que você toca? Ah, acho que Fá, não sei. Quer tocar então ela? Não. Toca aí. Não, por favor. Eu achei linda a versão. Ele gravou. Eu achei na Twitter e meu. Linda. Só vou tocar ela se você me tocar. Explodir na alegria. Vou coração e eu não. Eu quero discutir a relação e ela não. Por mais que dois cometas não se chocam lá no céu, partilham sempre os mesmos elementos pra voar. Dois extraterrestres tão distantes, tão iguais. Italano reptilianos neste sol. Sol das 13 horas, trem das 13 vai passar e levar o casalzinho de ETs pra ufoviária, pra discoteria, além da ufovia, nave espacial. Apareceu no meio dos vagões e ouvimos no caminho os sons do Francis Bacon Trio. Rádio Panema FM 94.9, a única rádio livre de Porto Alegre. A única rádio livre de Porto Alegre. Somos a Ovelha Negra, a resistência contracultural aqui no ar, em frequência modulada para Porto Alegre, sobretudo, mas também para o Rio Grande do Sul, porque e quem fora do Rio Grande do Sul também não me interessa. Fábio, eu queria mandar um abraço pro Tuizinho lá de Franca. Não me interessa. Não, interessa sim. www.myspace.com/tuizinho, T-U-I-Z-I-M. Tuizinho é aquele do Flog, do Peixuxa? Exato, um gênio da bola. É verdade. Um abraço pro Tuizinho. Thank you.